Este é o Segurança Legal, episódio 371, gravado em 9 de agosto de 2024. Primeiro encontro de encarregados. Neste episódio, comentamos o primeiro encontro de encarregados realizado pela ANPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Hoje estamos ao vivo, né? Sim. Claro que você que nos ouve, né, pode nos ouvir daqui a 100 anos. Mas estamos fazendo aqui uma, não é bem um teste, já fizemos isso outras vezes, sim, mas uma experiência, sim. Dá para se dizer, né, de transmitir a nossa gravação enquanto ela é feita. Então, eventualmente, aí você pode também estar nos assistindo ao vivo. Mas é sempre bom lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, ou x@segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, YouTube, youtube.segurançalegal.com, e o Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia-se, apoia.se/segurançalegal, e a gente sempre conclama os ouvintes e as ouvintes que considerem apoiar. Isso é bem importante para a gente, apoiar esse projeto de produção de conhecimento independente que trata aí sobre sistemas tão queridos aí pela comunidade que nos acompanha. Certo, Vinícius? E também lembrando que, né, você nos apoia também divulgando o nosso trabalho. Então, né, se puder compartilhar, no caso aqui do YouTube, dá like, ativar sininho, né, se inscrever. Aquela coisa toda lá, pra fazer tudo isso, pra nós é muito bom. E, inclusive, Guilherme, aproveitando a oportunidade, a gente tá fazendo uma série de vídeos em que a gente chamou de conversa sobre segurança, tá, por enquanto, que eu tenho feito ao vivo. Tem sido todas as terças-feiras, às 8 da noite, aqui no canal do Segurança Legal. Falando sobre segurança da informação, fundamentos de segurança e alguns outros assuntos aí que eu tô preparando para as futuras. A gente não divulgou ainda a da próxima semana, tá? Provavelmente a gente vai fazer na segunda-feira, mas a gente tá produzindo mais conteúdo aí no YouTube para a gente movimentar um pouco mais aí o nosso público no Segurança Legal. Tá bom, ótimo. Vamos falar sobre o encarregado de proteção de dados, Vinícius? Ora, na verdade, né, eu vou falar agora inicialmente, porque senão o Guilherme vai segurar muita coisa, vai ficar... O Guilherme, pessoal, que nos acompanha, você já nos acompanha, aqueles que já nos acompanham há alguns anos, tá, no Segurança Legal sabem disso, e aqueles que de repente estão chegando agora não sabem. Mas o Guilherme tá envolvido nesse cenário de proteção de dados pessoais há muito tempo. Assim, há quantos anos? Uns 50 anos, mas... Não, não tô brincando. Há quantos anos mais ou menos, Guilherme? Desde que começou a estudar esse tema. Mais de 10 anos mesmo. Mais de 10 anos, né? Quando era ainda um anteprojeto, né? A gente já estava, enfim, dialogando, né? Mas a minha própria dissertação de mestrado envolveu segurança da informação e um pouco de proteção de dados também, né? Então, depois do doutorado entrou aí. Seguiu, pelo menos desde 2009, mas antes, inclusive, eu estou estudando proteção de dados. Tá, beleza. Então, assim, o Guilherme, então, tá, como ele mesmo disse, ele tá desde o mestrado dele estudando isso, o doutorado dele foi nessa direção, e o Guilherme participou de algumas reuniões lá em Brasília, na época que era o anteprojeto de lei, justamente para discutir o que seria, viria a ser depois o projeto, e depois a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, o Guilherme circulou bastante nesse cenário há algum tempo, então ele não começou a atuar, digamos assim, quando a LGPD entrou em vigor, tá? Já faz algum tempo. Então, foi muito interessante, ele já vinha mantendo contato com o pessoal da NPD, tem algumas pessoas que a gente conhece lá, algumas pessoas de outras instituições que a gente já tinha contato antes, Um contato muito forte que o Guilherme tinha era o Danilo Doneda, nosso amigo Danilo Doneda, né, que infelizmente já não está mais conosco, né, Guilherme? Inclusive tem um episódio não numerado lá no... Isso. Lá no, no, na lista de episódios do podcast, tá? Dedicado ao Danilo. E o Guilherme agora, justamente por esse envolvimento dele, inclusive uma pessoa... Eu fiquei até com um pouquinho de inveja, Guilherme. Pouquinho de ciúme, tá? Uhum. Porque eu esqueci o nome lá dele que estava conduzindo a mesa de vocês. Ele chamou vocês de celebridades da proteção de dados no Brasil. Fabrício Lopes. Embora eu tenha a tua assinatura no contrato social da empresa, eu gostaria de um autógrafo teu em algum outro momento, se possível. Eu acho que tu assinou também, claro, como padrinho, tu assinou também o negócio. Como é que chama lá do casamento? Lá o. No cartório, acho, certidão, né? Sei lá. Mas tem tua assinatura também, mas eu gostaria de um autógrafo teu agora. O senhor é uma celebridade em proteção de dados pessoais. E o Guilherme, gente, foi convidado, então, há algum tempo atrás, e a gente não pôde divulgar antes, porque a gente tinha que aguardar a NPD organizar as coisas, o próprio evento e tal, pra gente não se antecipar à própria organização do evento, né? Por óbvio, né? O Guilherme já foi convidado algum tempo atrás a falar, então, nesse evento que aconteceu no dia 1º de agosto, então foi na semana passada, parece que faz mais tempo. E para falar sobre a questão de proteção de dados pessoais no que diz respeito a incidência e segurança, né? E acabou que foram várias mesas, foram 4 meses, né, Guilherme? Foi duas de manhã e 2 mesas à tarde. Foi bem interessante. Eu não fui, eu ia aí, mas a logística ficou meio zoada. O Guilherme já teve que fazer uma volta para ir de Porto Alegre para Passo Fundo, pegar avião em Passo Fundo. Isso. Descer em Brasília, voltar de Brasília, aí pelo menos pra Canoas, né? Deu pra descer em Canoas, pelo menos mais pertinho. E acabou ficando que o evento foi muito interessante. O Guilherme vai trazer as impressões dele, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que ele viu lá. Eu assisti o evento no YouTube, quem quiser assistir, vai estar no link aqui da descrição do vídeo e lá no episódio também, do Segurança Legal, no nosso feed. Tá lá o evento na íntegra, então você pode assistir tudo, né? Inclusive os intervalos pro almoço, pro cafezinho. Eu assisti tudo então pra acompanhar ali. E aí, Guilherme, nós gostaríamos então, não sei se em primeira mão, de ti em primeira mão, um relato do que tu viu o evento, o que tu achou do evento, como é que foi a importância. Aí agora nós vamos entrando no... Agora a gente vai entrando no assunto, vambora. Tá. Eu queria também, em primeiro lugar, aqui agradecer ao pessoal da NPD, né, sobretudo na pessoa do Davi Teófilo, que é um amigo nosso que temos que trabalha lá e tal, que fez essa intermediação aí pela minha presença lá, mas também a diretora, né, a Miriam, né? Miriam Wimmer, que, enfim, conversamos um pouco lá, falamos um pouco sobre inteligência artificial. Ela foi uma moderadora, inclusive, da mesa de inteligência artificial. Então, esse evento ocorreu, de fato, lá no dia 1º, foi o primeiro evento desse encontro dos encarregados, né? E eu acho que eu pude notar algumas coisas, assim, eu posso contar esses aspectos mais de quem estava próximo, assim, né? Foi uma... E o próprio pessoal da NPD destacou que foi uma audiência muito grande, né? As vagas presenciais se esgotaram em pouquíssimo tempo, né? Então eles utilizaram um belo auditório lá, que é o auditório da ENAP em Brasília, que é a Escola Nacional de Administração Pública, se não me engano, a sigla ENAP. E a gente conseguiu ver essa presença de muitos encarregados, muitas pessoas de outros lugares do país, assim, o pessoal com as suas malinhas, sabe? O evento lotou, né, Guilherme? O evento lotou. Não tinha mais espaço, então eles colocaram um telão num outro local para as pessoas que estavam lá e não conseguiam ficar no espaço, porque foi muita gente, né? Então você conseguia assistir lá pelo telão também. E eu acho que foi um evento, assim, talvez um primeiro evento de monta trazido pela NPD, né? Assim, que decidiu, que permitiu que a gente tomasse os encarregados, principalmente, né? Tivesse um contato mais direto com a autoridade, né? A gente sabe que a NPD vem aí desempenhando suas atividades, principalmente nessa atividade mais reguladora mesmo, criando uma série de normas, né? Nessa semana também, a semana anterior do evento, foi lançado o regulamento do encarregado. Então, inclusive, houve uma das mesas falou-se sobre isso, né? Foi a mesa 1, que foi o lançamento do regulamento dos encarregados. Muito interessante, foi uma mesa exclusivamente com os servidores da NPD, né? Então é interessante para a gente ver quem são as pessoas por trás da NPD, como ela, né, o que elas pensam e tal. Então, nesse aspecto foi bastante interessante, né? E foi também uma forma, me parece, Vinícius e pessoal, da NPD dar um certo abraço assim nos encarregados, né? Porque os encarregados, eles desempenham essa função que é a ponta de todo o sistema de proteção de dados, né? E isso eu acho que muitas empresas, muitos agentes de tratamento, né, eles não se deram conta disso ainda, né? Que o encarregado, ele é um cargo que é previsto por lei, ou seja, não é mais uma opção. Claro, você tem lá os agentes de pequeno porte, né, que podem não indicar o encarregado, mas ainda assim a indicação é uma boa prática do encarregado, né? Mas para aqueles que têm a obrigação de fazer essa contratação, nós temos aí a presença do encarregado como uma determinação legal. E isso não é pouca coisa na nossa ordem. Nós não temos isso na segurança da informação, por exemplo, né, Vinícius? Uhum. Poderíamos ter, né, uma leis internas de segurança doméstica, de segurança da informação, que poderiam estabelecer um determinado cargo, um delegado, né, dentro da instituição, para cuidar da parte de segurança. Então, com a proteção de dados, nós temos isso. Então, me parece que foi um passo muito importante, porque a NPD precisa do encarregado. O encarregado, se a gente for comparar lá com a questão dos certificados, né? O encarregado é a AR, é quem entra em contato diretamente, ou quem vai ser contatado diretamente, seja pelo titular dos dados pessoais, e que também vai ser o elo entre o agente de tratamento e a própria NPD. Então, ver a NPD falando sobre os encarregados, descrevendo algumas das suas tarefas, respondendo perguntas, divulgando esse regulamento do encarregado, foi uma experiência bastante interessante, assim. Diga, Vinícius. E dedicando esse primeiro evento, né? Um primeiro evento desse nível, desse, né? Desse porte, né? É. Justamente a figura do encarregado, não foi... Assim, não foi a aspectos gerais ali, não foi especificamente, sim, sobre o encarregado. É verdade, é verdade. É. E eu acho que valorizou e valoriza, né? Porque a gente sabe que no Brasil ainda há uma certa, por incrível que pareça, há uma certa resistência ainda em relação à NPD de uma série de empresas, né? E aí a minha presença lá na mesa sobre incidentes de segurança com dados pessoais, que foi a mesa da tarde, né? Eu até vou falar aqui, vou ler rapidinho, Vinícius. As mesas, né? O nome das mesas. Então a gente teve lá, depois do café, uma mesa de abertura, né? Com uma representante da ENAP e o presidente, o diretor, o presidente Valdemar Gonçalves também, e a Lilian Sintra do Ministério da Justiça. Depois uma mesa com o lançamento do regulamento do encarregado, só com o pessoal da NPD. Depois uma mesa sobre o papel e responsabilidades do encarregado, e aí tinha a NPD, SEBRAE, Ministério da Fazenda e uma representante do Nubank, né? Na verdade, as duas empresas que acabaram... essa parte do setor privado de empresas, então, que estiveram no evento foram o Nubank e a Brown Pipe, né? Eu fui representando tanto a Brown Pipe quanto o Segurança Legal, o podcast esse que vocês estão ouvindo agora, né? A mesa 3, então, foi a com incidentes de segurança, então, moderada pelo Fabrício Lopes da NPD, a Cristine Hoppers do CertBR, NIC BR, né? Que eu conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente, então foi bastante legal conversar com ela. Enfim, é uma gênia, assim, da segurança da informação, sabe? Inclusive, ela foi colocada no hall da fama da resposta a incidentes do mundo e tal. Ela realmente é uma pessoa muito qualificada. Eu, o Leonardo Ferreira, né, do Ministério, e a Maria Lúcia Valadares, da Anatel, né? da SGD, Secretaria do Governo Digital, o Leonardo e a Maria Valadares da Anatel. Muito interessante a fala da Maria, claro, de todos eles, né? Mas a Maria colocou uma coisa que ela já está há bastante tempo, muitos anos trabalhando com segurança e com proteção de dados. E ela conversava comigo também no papel da Anatel acerca da proteção de dados, que é muito grande, né? A Anatel, por exemplo, ela foi uma precursora na própria questão da portabilidade. Hoje a gente tem na LGPD o direito à portabilidade, né? E a Anatel foi precursora nesse sentido por permitir no Brasil essa questão da portabilidade numérica, né? E aí depois a gente teve e eu participei, claro, dessa mesa 3 dos incidentes também, né? E depois da tarde, depois dessa mesa, depois do café da tarde, a gente teve uma mesa falando sobre inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Essa mesa foi moderada pela Miriam Wimmer, né? E foi uma coisa muito interessante e legal, assim, porque foi uma mesa composta só por mulheres. Uhum. Então teve a Ana Paula Bialer, da Brascom, Fernanda Rodrigues, do nosso querido Iris, né? Laura Scherter, do IDP, da UNB, Samara Castro, da Secom, e a Tainá Junquilho, também do IDP. É, inclusive, a Laura Scherter Mendes, que sem dúvida, ela e o Danilo eram os... Né, os pais, assim, digamos, da proteção de dados no Brasil são... Ela é, sem dúvida, uma das... Junto com Zanata, com Bruno Bione, enfim... que compõem aí as pessoas mais importantes, né? Mais relevantes na produção científica aí no Brasil de proteção de dados pessoais. E foi muito legal e também se destacou muito isso, a presença das mulheres no evento. A NPD foi muito feliz em promover... Essa questão da paridade mesmo, sabe? Aquela questão de você ter o cuidado de, sim, trazer mulheres e, sim, de fazer uma mesa só de mulheres. Isso me chamou atenção de uma forma muito positiva. Inclusive, na mesa de encerramento, o diretor-presidente Valdemar comentou que a NPD hoje tem mais tem mais servidoras do que servidores, né? E isso é bastante relevante, bastante interessante. Então, foi um evento também nesse aspecto bastante diverso, né? Então, basicamente, assim, foi um pouco do que aconteceu. Não sei se tem mais alguma dúvida, outro aspecto mais específico aí que tu queira perguntar, senão a gente pode falar já sobre o tema da gestão, assim, de incidentes, né? É, assim, me chamou a atenção, como eu assisti tudo, né? Uhum. E eu pude assistir com calma, voltando em alguns aspectos, algumas coisas assim, e eu destaquei umas coisas que me chamaram a atenção na mesa 1, principalmente, né? Que foi a mesa que era composta só pela equipe da NPD, né? A mesa de abertura. Não foi a abertura, mas foi a mesa que abriu, sim, né? A primeira mesa. Sim, do regulamento, né? É, e eles chamaram atenção, assim, para o próprio presidente da NPD, né? É, chamou atenção pro seguinte, que não há uma certificação pro encarregado. Tá? Uhum. E a gente comentou isso várias vezes, né? Até por diversas situações que parecia, né? Que parecia que tava se... criando aí no mercado uma necessidade de certificação, uma coisa que não existe. A própria NPD colocou que não existe. A gente já sabia disso, a gente já falou sobre isso, a gente comentou, né, já no podcast mais de uma vez. E a importância de se estudar. Ele chamou atenção para a importância de se estudar o tema, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente acha que um selo dado por alguém, né? Uhum. É algo que diz, não, esse cara tem competência nesse assunto. Mas, na verdade, tu estudar um assunto, ter domínio sobre uma determinada área, exige anos de estudo. Não é um curso que vai te dar alguns tópicos, depois te dar uma prova, e tu vai fazer a prova e dizer, passou e tem um selinho, né? Então, esse é um ponto que me chamou a atenção, né? O próprio presidente colocando isso, né? Da NPD. Uma outra coisa, Guilherme, que talvez tu vá querer falar sobre isso, mas cuidado pra gente não dar muito spoiler. Tempo. Não, pode falar sobre isso aqui, não tem galho. Só pra não, de repente, apertar demais a questão do tema que tu foi levar lá e que já ficou apertado lá no evento, né? Uhum. Que é a questão de conflito de interesses, eles chamaram atenção pra isso. Uhum. A questão de independência, a questão de autonomia do encarregado, né? Então, pra conseguir exercer sua função. Então me chamou a atenção que isso também foi frisado nessa primeira mesa. Então a necessidade do encarregado ser, obviamente, formalmente indicado, né? E além de formalmente indicado, né, ele estar livre de conflito de interesses, né, uhum. relacionados. Inclusive, foi feita uma pergunta para a mesa se o fato de o encarregado ser também ser o responsável pelo RH, uhum. se isso seria um conflito de interesses, né? E a uhum. resposta, né, do representante da NPD lá foi o seguinte: na verdade, vai depender, a gente vai ter que analisar o caso concreto, né? Vai claro. Ter que analisar o caso concreto. Mas que sim, né, pode sim gerar um conflito de interesses, né, à medida que, de repente, o RH pode decidir fazer uma determinada, um determinado tratamento Exato. Que não deveria ser feito, mas porque o RH acha que deve e tal. E como é a mesma pessoa, né? Perfeito. Então, isso chamou atenção. Dando um intervalinho aqui, dando boa tarde pro Rubens Padovese. Lembra desse Opa, nome? Claro, né? Claro. Sempre ativo no nosso grupo. Sim, o Rubens Padovese está nos acompanhando aí no... Ah, no grande YouTube. Abraço, Rubens. Seja bem-vindo aí, Rubens. Então, isso me chamou a atenção, tá? Outra coisa que eles frisaram, que chamaram a atenção, foi para o sistema de petições para titulares de dados lá no site da NPD. Uhum. Então, que é um sistema que eles implementaram para que os titulares possam fazer demandas, tá? Já vou dizer, tem uma condição, tá? Posso uhum. fazer demandas a encarregados de quem quer que seja, de qualquer empresa. Uhum. Se você tiver tentado a demanda anteriormente e não tiver conseguido, né? Não tiver tido êxito. Resposta, né? Claro. Então, você pode entrar lá na NPD e fazer um peticionamento contra uma determinada empresa, solicitando o atendimento aos seus direitos, vamos dizer assim, com relação uhum. como titular, né? Porém, você tem que informar no momento que você vai fazer a petição, você tem que demonstrar que você já tentou entrar em contato com a empresa e a empresa não respondeu. Vinha o encarregado, né? O que é bem interessante, porque de repente, se você não tem um encarregado ou você não tem uma forma que esteja funcionando para se receber essas demandas dos titulares na sua empresa, alguém que tente uma vez já pode abrir uma petição da NPD. E aí quem uhum. vai pedir vai ser a NPD, tá? Quem pede, aí é a NPD. Uhum. Tá? Então, é bem interessante, eles comentaram com relação a esse sistema que eles colocaram lá. Então, assim, isso foi da primeira mesa. Eu não vou citar mesa por mesa aqui, tá? Uhum. Mas tem uma outra na mesa que tava... Eu esqueci o nome dela, da Anatel. O pessoal uhum. tava da Anatel. E no Nubank e tudo mais. Sim. O que comentaram nessa mesa? Teste de phishing, ou seja, treinar os funcionários das empresas para que eles não caiam em phishing e aí deem... sejam vetores, né, de para geração de incidentes, né? Uhum. Uma vez que cai num phishing, um atacante pode fazer várias coisas dentro da rede da empresa, então, ou nos sistemas acessados pela empresa. Então, ela comentou foi comentado isso nessa mesa. Teve também um comentário no sentido de não nessa mesa também, de não focar tanto em ferramenta, tá? E aí foi ela também da Anatel que falou que, olha, a DPO da... DPO não, né, Guilherme? Encarregada, né? Encarregada. Já colocou. Anota pra falar disso aí, pra não deixar passar essa aí, tá? Mas não focar em ferramenta, ou seja, ela veio o pessoal focando em ferramenta, fazendo, inclusive falou assim, licitações pra ferramentas caríssimas e não fazem as coisas básicas, né? O fundamental, né? Que é ter uma boa política, que é ter o encarregado, que é ter o trabalho de conscientização dos funcionários e várias outras coisas que são, assim, talvez muito mais baratas do que algumas ferramentas que tem no mercado por aí. Uhum. Então ela chamou atenção para isso e ela, na visão dela, tá, ela também deu um toque no sentido de que ela vê que falta ainda no mercado, embora tenha várias pessoas que tu mesmo conhece, né, Guilherme, que tem Sim. essa característica, falta ainda gente do direito que entenda a TI, né? E há, obviamente, um gap no sentido contrário também, né? O pessoal uhum. da TI, desenvolvimento de software, etc., que considere, né, ou que tenha um entendimento mínimo da LGPD para já integrar isso nos requisitos dos seus softwares por aí, né? Que saem sendo desenvolvidos uhum. por aí. Além das questões de segurança propriamente ditas, que são mais amplas, né? Lembrando que tu mesmo falou, eu vi isso na tua fala e eu disse, esse é o Guilherme. Esse é o... esse é o meu colega, né? Esse é o cara. Quando tu falou assim, olha, pessoal, tudo falando em vazamento de dados, vazamento de dados, vazamento de dados, mas LGPD não demanda apenas a confidencialidade dos dados. Claro. Então, não é só vazamento de dados que é incidente de segurança, né? Perfeito. Então, tem toda a questão da disponibilidade, da integridade desses dados. Então, são todos os atributos de segurança que são necessariamente envolvidos ali. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre os atributos de segurança da informação. Tá? Uhum. Depois, pode só catar lá na BIM ao vivo lá que você vai encontrar. E eu com acho isso, podcast Guilherme, também, né? Temos um episódio também gravado lá em... É. Cara, deve ter sido gravado há uns 10 anos atrás. Eu vou procurar agora enquanto tu fala, porque eu vou passar para você falar sobre os incidentes de segurança, Guilherme. Não, eu queria também dar uma comentada nesses aspectos que você colocou, né? Embora o evento fosse, a nossa mesa fosse para falar sobre a questão da segurança e o papel do encarregado, né? Não tem como deixar de falar sobre o papel geral do encarregado e sobre como esse cargo se coloca, né, na nossa ordem brasileira. É muito importante destacar assim, que quando a gente compara com o modelo a Europa, né, pelo GDPR, o encarregado ele sequer pode ser despedido pela realização das suas atividades, né? Ou seja, o encarregado ele seria, pela legislação europeia, ele seria quase como um cipeiro aqui no Brasil, né? O cara da CIPA lá aqui, né? E aqui nós não fomos tão longe, mas estabelecemos alguns critérios e alguns requisitos, né? Essa questão da certificação, precisa ser dita que foi colocado no próprio regulamento, né? Então, se a gente for lá no artigo certificação, artigo 14, né? O exercício da atividade do encarregado não pressupõe a inscrição em qualquer entidade e nem qualquer certificação ou formação profissional específica. Ou seja, a autoridade deu uma certa abertura e autonomia para os agentes de tratamento escolherem, selecionarem os seus encarregados. Né? E essa questão do estudo ele é muito verdadeira, que você destacou, Vinícius, né? E também foi destacado lá, que exige um estudo contínuo. Né? Eu mesmo que estudo esse tema já há bastante tempo... É, toda vez que sai uma norma nova, você precisa aprender e estudar aquela norma nova. Então, até as pessoas que estão estudando há bastante tempo, o tema não podem parar, né? É um tema em franca ebulição, assim como ocorre em mercados regulados, né? Sei lá, Banco Central é a mesma coisa, né? Você precisa manter uma atenção para essas novidades regulatórias que vão acontecendo. Então, tem esse aspecto que foi na lei e a própria questão da certificação, é que a gente viu pessoas aí no mercado colocando falsas necessidades, né? Ou colocando certas certificações que eram maliciosamente, às vezes, colocadas para se demonstrar como uma certificação obrigatória. Então, é uma resposta, sim. Claro, isso quem está dizendo sou eu, não é a autoridade, mas ao ler a norma você e conhecer o contexto passado, você vê que é uma resposta àquilo, né? E a própria questão da formação profissional, né? Porque são muitos os contextos e são muitas as situações de empresas que vão ter um encarregado, né? Então você pode ter desde uma empresa muito pequena, né? Não, e nem que seja uma de pequeno porte, mas que ainda assim um agente de tratamento de pequeno porte, mas uma empresa que precise ter um encarregado porque realiza lá uma atividade, sei lá, com crianças, né? Mas ainda assim é uma pequena empresa, né? E precisa ter esse encarregado que vai realizar uma série de tarefas ou que tem uma atividade, sem dúvida nenhuma, interdisciplinar. Uhum. E o que é essa interdisciplinaridade? Bom, ele vai precisar conhecer a LGPD, ele vai precisar conhecer os regulamentos, né, existentes, né, pela própria, colocados pela própria NPD, ele vai precisar conhecer um pouco de tecnologia da informação, né? Ah, mas Guilherme, né, não é tratamento de dados pessoais, não é só com TI, né? Eu tenho tratamento de dados pessoais em papel. Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo é verdade que a grande maioria das atividades envolvendo acaba sendo digital, né? Não, e o papel não é uma... tá indo pro Beleléu aos poucos, né? A sua instituição de ensino, por exemplo, o MEC, já exige que tudo seja. Já entrou, assim, tá valendo, já que tem que ter tudo nato digital. Tu não pode mais ficar emitindo papel, documento né, acadêmico em papel para o ensino superior. Então, assim, já tem um movimento que vem de vários anos, né, de cada vez mais, tu ir para o eletrônico. Né, o próprio governo, claro. O IGOV, o pessoal do IGOV estava lá. Estava lá, né, então, do governo eletrônico. Eles estão falando que eles têm mais de 4 mil serviços hoje. Sim, vinculados, né? De vinculados, tem... Então, a coisa é cada vez... Documento do carro. Tu não recebe mais em papel. Tu recebe eletrônico. Sim. Então, a gente tá indo cada vez mais pro eletrônico mesmo, né? Então... Não, apenas para destacar que não é uma condição necessária o tratamento de dados em relação a TI, só para deixar isso marcado, né? E ainda, esse encarregado, ele vai precisar conhecer também um pouco de segurança da informação, né? Nesse contexto, ou de cibersegurança, né? E aí, claro, você vê... E isso também é uma coisa que muitas vezes é deixada de lado, né? O encarregado, ele não somente pode, como ele deve. E na maior parte dos contextos isso funciona, né? E o encarregado precisa ter, ele pode precisar de uma equipe, né? Se ele não tiver todas essas competências, o encarregado precisará de uma equipe que atuará junto com ele. Né? Não me parece, eu até conversava com alguns encarregados e algumas pessoas da mesa, né? Ora, você... algumas pessoas falando assim, porque criamos lá o e-mail do encarregado em algum órgão público qualquer, e aí todo dia de manhã minha primeira atividade de trabalho é ler, sei lá, 200 e-mails que me chegam pro e-mail do encarregado, sendo que, sei lá, 0,5% são coisas diretamente relacionadas com o papel do encarregado. Todo o restante são coisas que não tem nada a ver. Então veja, o encarregado, ele não precisa fazer esse tipo de tarefa, ele pode muito bem delegar essas tarefas e utilizar o seu tempo para aquilo que é realmente relevante, ou ainda se consultar. Essa é outra coisa importante, né? E isso está no próprio regulamento do encarregado, lá no artigo 10, né? O agente de tratamento deverá prover os meios necessários para o exercício das atribuições do encarregado, neles compreendidos, entre outros, recursos humanos, técnicos e administrativos. Isso no artigo 10. E essa foi uma coisa que eu bati bastante, eu quis deixar isso muito claro, que é, os agentes de tratamento precisam dar condições para o encarregado trabalhar. E essa não é só uma necessidade evidente, né? Qualquer cargo... A empresa precisa dar condições para a pessoa trabalhar, mas isso é uma imposição regulamentar. O órgão, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estabeleceu requisitos para o cargo, ou seja, o agente de tratamento ao contratar o encarregado deve, por exemplo, permitir que ele tenha tempo para realizar as suas atividades. E isso talvez seja um dos maiores desafios para os encarregados, diante das próprias empresas, que muitas vezes elas não dão tempo para o encarregado trabalhar. Elas deixam o encarregado mergulhado nas suas atividades, em uma série de atividades, às vezes compartilhando, né, a mesma pessoa com outros cargos dentro da empresa, e até mesmo criando potenciais conflitos de interesses, e o sujeito não consegue trabalhar. Veja que isso já é uma situação de violação do Sistema Geral de Proteção de Dados, né, no Brasil. Teve e na Europa isso é muito forte, é muito marcado, né? Eu falei sobre um caso de Luxemburgo em que a autoridade lá verificou que a empresa não dava condições para o encarregado trabalhar. Olha que interessante, né? Porque não é isso, também se falou, não é o encarregado que vai responder nessas situações. Quem vai responder é o agente de tratamento. Então, quando o agente de tratamento não dá condições para o encarregado trabalhar, ele, na verdade, está dando um tiro no próprio pé, porque, no final das contas, o fato do encarregado não conseguir realizar a sua atividade com o tempo e com os recursos que ele necessitaria pode culminar em uma sanção que, no final das contas, vai atingir o agente de tratamento e aí sim, os próprios sócios desse agente de tratamento, né? Diretores, sócios administradores, que eventualmente poderiam até ser responsabilizados diante dessas situações em que maliciosamente o sujeito não deixa o encarregado trabalhar. E vejam... Quando a gente fala, mas só tem que ter um cuidado, né? Maliciosamente, Eu acho que é melhor colocar propositalmente, porque malicioso. Propositalmente. É, seria uma coisa assim, ah, vou fazer isso pra dar porcaria mesmo. Mas não, é que às vezes tu coloca outras questões, outras prioridades, outras questões do negócio como prioridade. E quer assumir o risco, né? E o encarregado, e até por isso que ele não pode, que tu diz que ele é meio cipeiro, né? Meio cipa assim. Ele não pode ser desligado, ele não tem que gozar de uma certa proteção, porque esse cara, ele é obrigado, o encarregado é obrigado a chegar pro boarding da empresa e dizer, olha, essa operação aqui que nós estamos, esse tratamento que a gente está fazendo está em desconformidade com a LGPD. Ele tem que registrar isso. É da atividade dele. Pode sim, ó. E aí, claro, pode ser que não dê em nada. Tá? No sentido de ele avisou, o pessoal resolveu seguir aquele tratamento, as coisas seguiram, a vida passou, né? E o tempo passou e não deu em nada. Pode ser, pode ser. Pode ser que o fato de tu andar sem cinto de segurança não dê em nada. Posso por um tempo, né? Pode ser que o fato de tu não fazer revisão no teu carro por muitos anos não dê em nada. Mas o dia que der, né, tu vai ter que demonstrar que tu tava tomando os cuidados mínimos necessários para que não tivesse para que não desse razão, né, ou que não desse oportunidade para que um incidente acontecesse. E a NPD, ela tá muito clara, eu vi em várias falas isso do pessoal da própria NPD, o seguinte, não, tu vai ficar toda hora dizendo as coisas para mim, né, para a NPD, mas quando acontecer, nós vamos perguntar. Né? Quando acontecer, quando for necessário, nós vamos pedir. Né? E aí você tem que ter. Né? Então, é interessante isso, porque é de novo a questão da prevenção e depois da remediação. Né? Segurança da informação é a mesma coisa. Né? A gente coloca lá, tu faz penteste. Eu tava falando de penteste, modelagem de ameaça no último vídeo de terça-feira, colocando justamente isso. Tá, é um investimento que tu tá fazendo ali que talvez não vá ter um... Vai atrasar um pouco o teu cronograma e talvez não vá ter um efeito, né, na carinha do software, né, na cara da tua solução de maneira geral. Nas suas funcionalidades. Nas suas funcionalidades e tal. Mas vai impedir que aconteça algum problema. Né? Então, depois que acontece, tu não consegue... Não adianta sair correndo e querer aí implementar as coisas. Vai implementar para evitar futuros problemas. Mas aquele que aconteceu já era. E na LGPD a coisa é muito semelhante, né? No que diz respeito às normativas, a essa questão da independência e do tempo do encarregado, isso tem que ser feito antes de acontecer um incidente. Não adianta quando acontecer um incidente dizer, pronto, agora tu te dedica full time para resolver isso. Cara, se a NPD entrar na história, ela vai começar a fazer perguntas, né? Sim. E aí, quando começar a fazer perguntas, quais serão as respostas? E as evidências? Não adianta só responder, né? Tem que demonstrar evidência, né? Que evidência tu vai ter de que tá tudo ok, tudo tranquilo, né? E quando a gente começa a ler também, eu até comentei lá no evento de um documento do Article 29, que depois vira o European Data Protection Board, que tem um documento sobre o papel do encarregado, que destaca muito bem essas questões, né? Você precisa dar condições para ele trabalhar, né? Você precisa ter mapeado, inclusive, a quantidade de tempo que ele vai dedicar para essas atividades quando você tem, por exemplo, o encarregado desempenhando outras funções dentro da instituição, né? Então, por isso que é importante você buscar dar essa independência, e essa independência, inclusive, o próprio artigo 10 que eu comentei aqui antes, é garantir, comenta, né, estipula ali no inciso 5, garantir o encarregado acesso direto às pessoas de maior nível hierárquico dentro da organização. Isso que você falou, né? Ela deve ter acesso à diretoria, à presidência da empresa, o encarregado, né? Esta pessoa, eu quero dizer, de forma a, sim, realizar as comunicações devidas. E, claro, muitas vezes, e é bastante comum, por diversas razões diferentes, o agente de tratamento pode não concordar com o encarregado. Então, nesse caso, é bastante importante, e na União Europeia se recomenda isso, que o agente de tratamento registre as razões do não atendimento da recomendação do encarregado. Porque se a gente for pegar os princípios de responsabilidade e prestação de contas da própria LGPD, é aquela história, não basta você cumprir a LGPD, você tem que demonstrar o tempo inteiro como você está cumprindo. Guilherme. Bom... Só deixa eu fazer uma coisinha rápida aqui, então. Fale. O episódio que a gente gravou sobre os objetivos da segurança, tá? O que a gente chamou de atributos de segurança da informação. Uhum. Foi o episódio 54, gravado em 18 de julho de 2014. Quase 10 exatos mesmo. 10 anos. É. 10 anos e mais alguns dias. Anos. Um pouquinho mais de 10 anos. 10 anos e alguns dias. Então faz 10 anos que nós gravamos este episódio. E eu repito pra vocês, tem o vídeo aqui no nosso canal, que eu gravei na... acho que foi 2 semanas atrás, esse dos atributos da segurança. Mas o episódio continua perfeitamente válido, tá? Os uhum. temas, quando eu falo, quando as coisas são conceituais, né? Os conceitos... É teórico, né? Uma parte mais teórica. Ele dura, né? Ele dura, ele permanece no tempo. E isso aqui, é bom lembrar que esses atributos todos são demandados pela LGPD, tá? Então tem que entender, não é só a questão de evitar vazamento que a gente falou antes. Bom, então lembrando, né? A NPD gosta aqui, então o pessoal colocou, se chama de encarregado, não de DPO, mas não adianta, vai ser DPO, CEO, quanto é lá, não vai ter CFO e lá vai. E Guilherme, agora a gente prometeu, inclusive, na chamada, e eu prometi no meu vídeo, na minha live de terça, que tu farias uma expansão do tema que tu levou lá pro evento, tá? Que no final das contas, o tempo acabou ficando bastante exíguo, né? Tinha várias pessoas pra falar e a coisa ficou bem, bem apertada. Então eu gostaria que tu trouxesse o tema que tu falou lá, né? E desse uma expandidinha aí pro nosso ouvinte de segurança legal. Tá. Acho que a primeira coisa é colocar essa nova... não é bem uma nova realidade, né? Mas uma realidade muito presente, que é o papel do encarregado dentro das situações de incidentes de segurança. O Vinícius já comentou antes aqui que a gente precisa, antes de qualquer coisa, também conhecer os atributos, né? De segurança, e esses atributos ou propriedades, né? da informação, eles também devem ser levados em consideração para muito além da ideia de confidencialidade, ou seja, incidente de segurança para a LGPD não é somente o vazamento de dados ou ainda o acesso não autorizado, né? Porque eu posso ter acessos não autorizados sem necessariamente consistir em um grande vazamento. Eu preciso observar, e também serão considerados como incidentes de segurança, violações aos dados pessoais que afetem os atributos da integridade e da disponibilidade. E mais... especificamente, a gente, quando fala em disponibilidade, a gente também tem que começar a falar sobre a resiliência, que não deixa de ser um desdobramento da disponibilidade, que é justamente essa capacidade dos sistemas de resistirem a situações de ataques, por exemplo, né? Lembrando, é claro que a gente tem esse cacuete, eu já comentei várias vezes, fala em incidente, fala em vazamento, fala em violação de dados, fala em vazamento, né? Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, disponibilidade, o exemplo do hospital, né? O sujeito que vai realizar alguma atividade qualquer, uma operação, e no momento em que ele precisa dos dados de saúde do paciente, ele não consegue ter acesso àqueles dados, e aí o sujeito poderia ter danos físicos. Guilherme, e até para citar uma coisa que aconteceu há pouco, CrowdStrike, né? Exato. Aquilo ali é um incidente. Só para lembrar, o CrowdStrike foi aquela situação em que uma empresa chamada CrowdStrike, que é a maior prestadora de serviços na área de segurança do mundo, tinha os seus softwares instalados em vários servidores de várias empresas diferentes. Assim, as que mais chamaram a atenção foram as companhias aéreas, mas tem várias outras, hospitais, empresas governamentais, assim, um monte de gente, escolas, assim, um monte de gente tinha essa coisa instalada. E eles, por um erro, procurem, acho que foi no último café que a gente comentou esse episódio. Uhum. Foi no último café, né? No episódio anterior. Foi. Então lá a gente comentou essa notícia, tem os links pra notícia e tal. Mas no final das contas, não vou entrar no detalhe do que aconteceu, mas no final das contas o que aconteceu foi que nós tivemos uma indisponibilidade de diversos sistemas pelo mundo, voos sendo cancelados e tudo mais. Naquelas situações em que essa indisponibilidade afetou titulares de dados pessoais, nós temos eventualmente, né, se houve um prejuízo concreto e tudo mais, a gente teve eventualmente uma violação, né, da LGPD, né, uma violação da LGPD. Então, assim, um incidente. A gente teve um incidente, foi um incidente de segurança. Primeiro que a própria CrowdStrike disse que não foi um incidente de segurança, tá? Claro que foi, foi sim. Foi, é. E eu explico óbvio. Bem claramente nos vídeos aqui do canal por que que foi. E a questão... onde teve envolvimento de dado pessoal, nós tivemos um incidente de dados pessoais atingindo a disponibilidade desses dados. Não vazou sim. nada, mas ficou indisponível. Aham. Uhum. É, a gente até não sabe se não vazou por conta de disponibilidade de um sistema, coisas, né? Até poderia ter vazado. Pode. Mas sim, a disponibilidade foi o requisito, o atributo mais evidente, né? A propriedade mais evidente. É, e aí o encarregado, e esse é o ponto, né? É, a gente também tem esse cacuete de achar que os incidentes de segurança são somente incidentes que envolvem a intenção de agentes, né? Então eu sempre terei criminosos atuando contra os sistemas. Sim, o papel dos criminosos, ele é muito... É importante, muito prevalente, muito percebido, né? E aí você tem uma série de técnicas para cuidar disso, mas você também tem incidentes causados por erros humanos. Você também tem incidentes causados por situações muito banais de empresas que assoberbam as pessoas de atividades de formas que elas não conseguem sequer ter tempo ou a limpeza mental ali de tomar certos cuidados. O sujeito entra no automático, né? Ou uhum. seja, deixar as pessoas com muito trabalho também é uma vulnerabilidade ali que pode ser explorada em algumas situações, ou que até que naturalmente pode culminar num incidente de segurança. Então, são muitas as fontes, né? São muitas as ameaças, mas não se dá somente em situações... maliciosas. Eu tenho situações também acidentais de incidentes, e isso também é considerado um incidente. E claro, o ambiente vai ficando cada vez mais complexo, o uso de nuvem, né? Você tem os ataques aumentando, você tem a migração do crime físico pro digital, você tem agentes internos também que eventualmente podem querer se vingar, podem cometer equívocos, podem descumprir regras de segurança. E isso também pode culminar em incidentes, é claro que a gente fala sobre dados pessoais, né? E é aí que entra o papel do encarregado. Eu acho que essa é a força e essa é a força, na verdade, que a LGPD traz para a segurança da informação, né? Porque o encarregado, em primeiro lugar, ele é um ente legalmente definido para realizar esta atividade. Então, legalmente... o encarregado de proteção de dados precisará estar envolvido em incidentes, né, de dados pessoais. Esse é o primeiro ponto, né? Ele vai atuar de mãos dadas ali com a área de segurança da informação quando houver, né? E aqui eu tô tentando abordar o tema numa perspectiva de uma empresa um pouco mais organizada, assim, que possua um setor de TI, que possua um setor ou cargos de segurança da informação, que possua um encarregado e que esses cargos, sim, sejam ocupados, essas atividades sejam realizadas por pessoas distintas, né? Justamente para evitar o conflito de interesses e também para dar uma autonomia maior para o encarregado. Porque quando o encarregado é o próprio gestor de segurança, por exemplo, nós temos um flagrante conflito de interesses, porque papéis... Né? Eu acho que é incompatível. É. Me parece que é incompatível. De forma que o encarregado... Porque o encarregado, ele terá também essa atividade de compliance em proteção de dados. Porque aí sim, e essa é uma coisa importante, né? Não são todas as empresas que possuem um compliance officer, né? Uma pessoa, né, um cargo responsável pela conformidade geral da instituição, né? Então, quando você tem, bom, essa pessoa, ela vai agregar todos esses cargos e vai verificar, por exemplo, gestor de TI, encarregado, gestor de segurança e outros cargos relacionados, se eles estão realizando as suas atividades respectivas, né? E aqui, claro, numa perspectiva mais preventiva, porque quando eu falo em gestão de incidentes, eu também tenho um aspecto preventivo, né? Eu preciso ter situações, por exemplo, de análise de riscos, né? De modelagem de ameaças, né, Vinícius? Para saber exatamente a que eu estou exposto. Então, quando eu sei a que eu estou exposto, eu consigo me preparar melhor no caso de ocorrências de incidentes e também consigo me preparar melhor para situações de de planejamento de continuidade. Lembra? Por que, que continuidade é importante? Porque eu tenho aqui, eventualmente, a possibilidade de ter a minha disponibilidade afetada. Então, continuidade de negócios também entra nessas responsabilidades, né? Então, eu dizia, eles andam de mão dadas agora. São quase como irmãos, o encarregado e o gestor de segurança, né? E assim como irmãos, os irmãos brigam. Vezes, né? Os irmãos odiados. Além de brigarem entre si, são odiados. Todo mundo, né? Odeia. Todo mundo odeia. Em vez de todo mundo terrible lá dos franceses, né? Em vez de todo mundo odeia o Chris, a série aquela, todo mundo odeia o encarregado e todo mundo odeia o gestor de segurança. Gestor de segurança. Bom, então, o encarregado se coloca nesse meio. Ele vai ter o papel preventivo. Então, como é que se desenrola papel preventivo? Fala. Guilherme, posso fazer uma parte? Claro, aí? Claro. Na verdade, claro. Vocês não deveriam, vocês que odeiam os encarregados e o pessoal da segurança, deveriam direcionar o seu ódio àqueles que provocam a necessidade de existência de um encarregado e existência da segurança. E a galera que fica aplicando golpe por aí, fica invadindo o sistema, etc. É a esses que você tem que direcionar o ódio, claro, né? E não a quem tenta evitar que alguma coisa aconteça. É aquela história, né? Você tem outras áreas que existem cargos, sei lá na indústria de alimentos, você vai ter pessoas responsáveis por cuidar da qualidade dos alimentos. Sim, né? talvez nem todo mundo goste dessas pessoas. Talvez, né? Claro. Talvez. Exato. Mas eu gosto, assim, eu gosto deles, tá? Eu gosto de vocês. É um cargo importante. Não, pra mim é. As próprias pessoas, né? Um dos aspectos da questão do encarregado e da própria questão da segurança, né? É que o encarregado, é que os gestores das empresas, eles também são titulares de dados. E eles não percebem, e também é bastante comum que os dados deles estejam nos próprios serviços mantidos pela instituição que ele trabalha. Logo, quando ele negligencia a proteção de dados, ele também se expõe no final das contas, né? Então, acho que um dos papéis importantes que o encarregado vai ter, e se falou muito em conscientização, é conscientizar tanto os gestores, tanto o board, quanto os próprios empregados, de que eles são titulares de dados pessoais e que há um interesse da proteção dos dados dessas pessoas também, né? A mesma questão com a segurança. Isso eu preciso dar a fonte, porque é sempre o Vinícius que fala isso, né? O muito obrigado. Aquela história, obrigado. Vinícius. Qual? Não que não o, sei. Que é o funcionário... Não que o funcionário, quando ele é bem treinado com técnicas de segurança fora da empresa, ele vai trazer essas boas práticas para dentro da empresa. Quando tu convence ele, quando tu demonstra para ele como ele faz para se proteger, ele, pessoa física, não se proteger como colaborador da empresa e tal, ele tomar cuidados com ele, no momento que ele entende isso, ele naturalmente começa a trazer isso para a empresa. Sem contar que interessa muito a empresa que ele cuide, que o seu colaborador cuide das suas coisas pessoais muito bem também, porque senão podem virar vetores, claro, ainda mais com home office ou com o BYOD, né? O cara usa o mesmo dispositivo que ele, o pessoal dele, ele usa na empresa, né, para comunicação... para trocar alguma informação, né, para acessar algum sistema, gerar algum token. Daqui a pouco ele tá fazendo isso com o telefone dele. E se ele não tem o mínimo de cuidado, se ele não tem o mínimo de cultura de cuidado com seus próprios dispositivos, e já pode afetar diretamente a empresa, que tipo de cuidado ele vai ter com as coisas, né, com as situações dentro da própria empresa? Então, facilita bastante... Se trabalhar a conscientização dos colaboradores, principalmente para as coisas deles, e isso naturalmente vai fazer parte da cultura que ele vai trazer para dentro da empresa. Então, e não é alguma coisa externa ao dia a dia dele que ele não percebe importância e que é mais uma burocracia para ele cumprir da empresa lá no meio do trabalho dele, entende? Perfeito. Então, é isso, esse aspecto. E aí, isso eu acho que une as duas atividades de segurança e do encarregado, né? E no final das contas, eu acho que o último ponto de união entre esses dois cargos é que eles precisam atuar muitas vezes contra interesses de outros cargos, contra interesses de muitas pessoas dentro da empresa e às vezes contra os próprios interesses econômicos atuar em mercados regulados certamente faz com que você, enquanto gestor de segurança, ou você, enquanto encarregado, precise dizer para os gestores que eventuais projetos, eventuais tentativas, né, de monetizações, enfim, ou de atividades quaisquer que envolvam dados pessoais ou que envolvam dados, elas podem esbarrar, sim, em limites, nesse caso aqui, regulatórios. Então, sim, você vai ter um embate, você vai ter uma tensão entre a atividade de segurança e a atividade do encarregado contra outros atores internos, e aí é a questão da autonomia do encarregado que emerge, né? Tanto na Europa é assim, também no nosso regulamento do encarregado, mas assim, não é só conflito de interesses, não é só dar para ele os recursos necessários lá do artigo 10, né? É garantir, no inciso 3, a autonomia. E o que é autonomia? É a empresa precisa ouvir. A empresa não deve, dizem os europeus, a empresa não deve dizer para o encarregado como ele deve fazer, ou o que ele deve fazer, ou as coisas que ele deve prestar atenção, né? Por exemplo, esse projeto aqui, vamos deixar... Não, nós não vamos te envolver, ou deixa para depois, ou presta mais atenção naquilo, ou quando houver esse problema aqui, você... Não, ele tem a autonomia técnica, ou seja, ele cumpre a lei. Por isso que o papel do encarregado é tão importante. Não é só uma questão de proteger os dados dos titulares. É uma situação de conformidade. Ele diz para a empresa. E, afinal de contas, ele é o especialista, né? Então, ele dirá para a empresa. Ele tem que ter autonomia para fazer tudo isso. No final das contas, então, de uma forma um pouco mais prática, como que ele se envolve no papel de gestão de incidentes, né? Bom, primeiro ele vai ajudar na preparação. É agora, a partir de agora, né? Já há algum tempo, mas a partir de agora fica muito claro que todas as políticas que envolvem, tanto as políticas de segurança quanto as políticas que envolvem a gestão de incidentes, deve passar por uma avaliação e por uma contribuição também do encarregado, né? E isso, uma das coisas que a gente vê muito frequentemente, já viu muitas vezes, isso quem é da área de segurança já viu, né? Que é aquelas empresas que ou não possuem um canal adequado para recepção de alertas de segurança ou de vulnerabilidades, como é bastante comum, quando a gente já gravou, inclusive, sobre isso, né? Alertas de vulnerabilidades. Comunicação de vulnerabilidade, Eu vou pegar o episódio aqui. Porque o que acontece? Um dos pontos... cruciais em uma gestão de incidentes é que, claro, você vai preferencialmente ter mecanismos tecnológicos que ativamente vão detectar, por exemplo, vulnerabilidades antes de elas serem exploradas, ou até mesmo detectar tentativas de incidentes. Então você vai ter IDS, você vai ter logs, você vai ter IPS, você vai ter DLP, você vai ter uma série de, né, de mecanismos de segurança funcionando justamente para tentar prever, né, antes situações de incidentes, mas você vai ter situações que os incidentes serão comunicados tanto por encarregados, por titulares de dados, quanto pela comunidade, né, comunidade geral, né, as pessoas que eventualmente vão te avisar, olha, aquele teu sistema lá tem um problema assim assado, né? E é muito comum, só para concluir, é muito comum que as empresas não levem a sério esses alertas, né? Diga. Só citando aqui o episódio 50, Segurança Legal, reagindo a comunicações de vulnerabilidade, gravado em 9 de maio de 2014. Perfeito. Tá? Esse foi 50, o outro foi 54, foi 4 episódios antes do outro de atendimento de segurança. Sim, mais ou menos na mesma época, né? Na mesma época. Então você vai ter essa contribuição do encarregado nessa montagem ali desse ponto de contato, quem vai ser os pontos focais, os alertas que devem ser observados, né? Porque quem tem o conhecimento da criticidade, e esse é um ponto interessante, né? Via de regra, a TI e a segurança da informação não tem o mesmo conhecimento da seriedade ou da, eu diria, da sensibilidade, não de dados sensíveis ou não, né? Mas da própria sensibilidade geral da atividade de tratamento de dados. Então é muito comum as equipes né, de tecnologia quererem fazer coisas que quando o encarregado fica sabendo, ele fica louco, ele fica, não, mas isso é óbvio, é evidente que não pode ser feito, ou é evidente que tá errado, ou é evidente que esse tipo de tratamento aqui pode culminar num incidente, né, que eventualmente as outras equipes não veem. É por isso que a atividade de preparação é útil de envolver esse encarregado, e aí ele vai sim trabalhar, além dessa atividade de políticas e de organização, o próprio treinamento, né? Existe treinamento para gestão de incidentes. Você monta uma equipe, um time de resposta a incidentes, e o planejamento de como esse time vai agir vai envolver, em algum momento, também o encarregado atuando aí na próxima fase, não mais na preparação, mas nas fases de detecção, classificação e registro. Por quê? Porque uma vez que incidentes sejam detectados, seja de forma automática ou comunicados por partes externas, ou ainda notados pelos próprios funcionários, essa é uma coisa muito comum também de acontecer, né, Vinícius? Os funcionários, às vezes, eles estão lá nas suas atividades diariamente se deparando com incidentes de tratamento de dados e não foram... Hã? Não reconhecem, não foram treinados para reconhecer. Exato. E se eles comunicassem o encarregado disso, bom, aí nós teríamos já uma atuação que, né, uma antecipada, enfim, ou até mesmo antes, situações, às vezes até suspeitas, né? Então, esse treinamento ali de detecção também, de classificação. Agora, claro, o ideal é que as empresas não sejam surpreendidas, né? Esse é o ponto. O encarregado, então, ele vai se avaliar nessas etapas. Primeiro, ele precisa registrar os incidentes, né? Então, tem um dever de registro de incidentes de segurança da informação, de incidentes que envolveram dados pessoais. Esses registros devem ser mantidos por, no mínimo, 5 anos pelo encarregado. E vejam, inclusive daqueles incidentes que não foram comunicados para a NPD. Ele não precisa registrar somente aquilo que ele comunicou para a NPD. Ele precisa deixar registrados aquilo que ele comunicou e aquilo que ele não comunicou. E eu vou mais além. Eles precisam deixar registrado o porquê que eles não comunicaram para a NPD aquele incidente. Essa vai ser uma atividade também do encarregado. No final das contas, né, tu vê que tem que documentar muito bem as suas decisões, né? A decisão de não seguir uma recomendação do encarregado, a decisão de não comunicar um incidente, aí as decisões de tratamento de dados que foram tomadas, né? Claro. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem documentado, né? Uhum. É. Pra depois, quando dá uma caca, quando dá um incidente, né? Tô chamando de caca, né? É. Quando dá um incidente, né, e tu for demandado, tu tem formas de responder, né, o que aconteceu, né, mostrar o cuidado que tu teve prévio, né? Claro, claro. E veja, isso idealmente as equipes de segurança já deveriam fazer isso, né? Idealmente você precisaria ter lá os times registrando os incidentes. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Você sempre traz o exemplo lá do CENIPA, né, da forma independente de investigação de incidentes aéreos e tudo mais. Mas assim, a gente tem normas, por exemplo, norma 27.035 fala, né? Fala, por exemplo, sobre a próxima etapa ali, que é a avaliação e decisão. Pois bem, identificou-se o incidente, classificou-se o incidente, iniciou-se o registro os registros iniciais ali. Claro, eu não vou falar de respostas iniciais de segurança, que não interessam aqui nesse momento, mas notem que em todas essas etapas está lá o encarregado atuando. Ele vai precisar, como a gente tem prazos exíguos para notificação compulsória de incidentes de dados pessoais, o encarregado ele deve ser envolvido e ele deve estar treinado e deve ter participado de treinamentos de outras equipes para imediatamente nessas identificações já começar a planejar e já começar a tomar decisões, né? Porque primeiro ele precisa saber qual foi o problema. Depois ele precisa saber quem foi afetado, isso é muito importante, né? Quantas pessoas foram afetadas e qual a extensão do incidente, né? O que foi feito tanto para evitar e também o que foi feito depois que se descobriu o incidente. Isso é prática geral para a gestão de incidentes, mas agora com os novos regulamentos, tanto de comunicação de incidentes quanto do encarregado, Isso tudo precisa ser registrado. O que que a empresa fez depois que descobriu o incidente? Por que que ela demorou tanto tempo para comunicar o incidente? Essas coisas todas precisam ser registradas e mantidas pelo próprio encarregado também. Lembrando que não há a hipótese de você não envolver os encarregados, o encarregado nesses incidentes, né? Inclusive, você pode ter que envolver o encarregado, nem que seja para ele dizer que ele não precisava ser envolvido. Tudo bem, né? A equipe de segurança envolveu o encarregado, ele viu, não, isso aqui não é dado pessoal, isso aqui foi uma falha lá num sensor de um trator, no, né, do GPS do trator que estava, né, com uma colheitadeira. Bom, então não é dado pessoal, me retiro, né? Mas o que não pode é não envolver o encarregado quando se deveria. Então aqui, pecar pelo excesso não pode ser não deve ser uma preocupação, né? Até porque quem vai decidir se esse incidente de segurança pode acarretar risco ou dano relevante para o titular e que, portanto, deveria levar a comunicação tanto à ANPD quanto aos titulares, é o próprio encarregado. Note que aqui decisões estão sendo tomadas, categorizações estão sendo tomadas, priorizações podem ser feitas. Vamos imaginar que a empresa esteja lá, pô, pega um GovBR, quantos incidentes esses caras devem lidar por dia, né? Ou outros sistemas governamentais, ou bancos, enfim, os caras lidam com incidentes. A vida deles é lidar com incidentes diários. Bom, eu tenho que ter critérios para fazer triagem. A 27.035 fala, triagem igual aquela que você faz no hospital também, né? Você vai tratar o incidente mais grave, aquele cara que está tendo um ataque cardíaco, né? Então, nesse sentido, o incidentes com dados pessoais é o referente ao ataque cardíaco, né? Você vai ter que dar uma prioridade muito grande ali. E notem, eu repito, percebem como você tem uma atividade interdisciplinar aqui do encarregado e a necessidade de se manter e de se afastar conflitos de interesses, porque ele vai cobrar, ele vai chegar em algum momento, sobretudo depois, né, nas lições aprendidas. Bom, tá chegando ao fim, se descobriu tudo, tá tudo registradinho, pois bem, agora vamos sentar e vamos ver, e o encarregado terá, me parece, o recomendado seria, né, que ele consiga mover a instituição para um patamar de que aquilo não mais se repita. Claro, tem coisas que são inevitáveis, né? Sei lá, enchente é, de certa forma, para o encarregado e para a equipe lá, você, claro, até mesmo a enchente você consegue tomar medidas de continuidade para, né, diminuir tempos de indisponibilidade e tudo mais. Mas assim, o encarregado irá cobrar a instituição. O encarregado poderá, inclusive, solicitar informações mais técnicas, relatórios mais técnicos do porquê que tecnicamente aquele incidente se deu. Então, se eu tenho o gestor de segurança ou o gestor de TI dividindo funções com o encarregado, como é que ele vai se cobrar a si mesmo, né, acerca daquelas responsabilidades? Então, notem que o encarregado ele está atuando em todos os momentos. E vou mais além aqui, e isso eu acho que é bem importante. Uma das atribuições do encarregado é manter os inventários e os registros todos das atividades de tratamento, que é toda aquela coisa do dia a dia que você faz, sai uma nova, um novo processo de negócio, você registra aquilo, diz quais os dados que foram tratados, os titulares envolvidos, os sistemas que armazenam aqueles dados, os tempos, eventuais tempos de armazenamento, de indisponibilidade possível, ou seja, tem uma série de requisitos, e a própria NPD já deu lá os exemplos de inventários, e cada empresa acaba adaptando lá as suas necessidades. Então veja, o encarregado ele tem algo que muitas vezes as equipes de TI não conseguem ter, por uma questão prática, de falta de tempo. O encarregado ele consegue, com base nessa documentação obrigatória, ter uma visão dos processos de negócio e ter uma visão técnica assim, muito horizontalizada, sabe? Ele consegue ir desde titulares envolvidos até tempo de armazenamento, até sistemas que armazenam, até terceiros que têm acesso, né? Então, nesse sentido, esse conhecimento dos inventários e das atividades, dos registros das atividades de tratamento, podem e devem ser usados pelo encarregado, e o encarregado deve ser chamado para trazer esse conhecimento também para a área de gestão de incidentes, que certamente é um conhecimento que às vezes as outras equipes não têm. Deveriam ter, mas não têm, né? Então, o encarregado ele consegue, com essa visão mais horizontal que ele tem das atividades de tratamento de dados, conseguir realizar categorizações e apoiar em respostas de uma forma muito mais efetiva. Porque ele não deve atuar só comunicando, né? O que a empresa quer, na verdade, não é que o encarregado só fique comunicando incidentes para a NPD. Ela quer que ele evite, claro. Então, o encarregado, e aí essa é a coisa, né? A gente já trabalhou muito, né, Vinícius, com auditorias, né? E eu falo para uma encarregada cliente nossa, né? A gente tem que ter um pouco esse viés do... O encarregado ele tem que ser um pouco auditor, ele tem que ser um perguntador, ele tem que questionar, ele vai ter que perguntar, mas por que que isso aqui aconteceu? Ou quem é o responsável por isso? Ou seja, ele vai realizar, quando não houver, né, o compliance officer, ele vai ter que realizar essa atividade de verificação interna da conformidade. Por isso que a autonomia é tão importante, por isso que o conflito de interesses não deve existir e por isso que ele tem que ter essa questão técnica de não ser um refém, né? Ele tem uma autonomia e, claro, eu preciso reconhecer, talvez a grande maioria das empresas ainda não está pronta para reconhecer essa autonomia. E esse talvez seja o próximo salto que a gente precisa dar. Mesmo... E me parece que a NPD foi nessa linha de reconhecer a importância desse cargo para o Sistema Geral de Proteção de Dados no Brasil. A gente conseguir suportar essa autonomia. Não só a decisão de querer, né? Uhum. Mas de conseguir suportar essa autonomia, porque não tem jeito, assim, é um requisito a mais que tu tem que considerar, que nem segurança da informação, que acaba gerando, né, não vou dizer um desconforto, né, mas acaba gerando um trabalho adicional, né, porque eu brincava quando eu falei no último vídeo lá que eu gravei, na última live que eu fiz na terça-feira, que é um pouco o trabalho de ser meio... Poxa, pensar tudo que pode dar errado, né? Claro. É. Na modelagem de ameaça que tu pensa em segurança e tal. E na proteção de dados, não é só sobre tudo que pode dar errado, mas também, assim, cara, que usos eu posso fazer da informação? Analisar o uso... Que num cenário em que a gente simplesmente usava a informação e deu... E, de repente, tu precisa começar a documentar que informação... Documentar e pensar sobre que informações tu tá coletando. Pra quê? Como é que tu justifica essa coleta? Como é que tu justifica esse tratamento? O que é que tu vai... Essas perguntas todas que a LGPD nos força, não é só uma questão de pensar o que pode dar errado, mas de cumprir um requisito legal, né, que a gente não tinha antes. Né? É. E isso tudo gera uma carga extra de trabalho. Gera... Lembra aquele auditor lá da Caixa Econômica? Lembro. Foi no evento lá da... Lembro, o pessoal tava comentando lá no evento a fala desse cara tava. Também. Então, assim, várias, claro, tem vários aspectos pra pegar da fala dele, mas o aspecto que nós resolvemos pegar pra comentar no nosso café, e eu trago aqui de novo, é que ele teve um dado momento que ele falou, assim, compliance, né, que o pessoal tem que ficar preocupado com compliance, tem o compliance, tem isso, tem ali... Cara, é justamente esse pensamento de dane-se o compliance, vou fazer a coisa de qualquer jeito, né, que muitas vezes está na raiz do problema ainda, tá? Então, azar. Eu sou obrigado a usar cinto? Eu não posso beber minha cerveja quando estiver dirigindo meu carro? Azar, eu quero dirigir meu carro sem cinto e tomar cerveja. Não tem problema. Né? Nas cidades do interior aqui, a gente vê com uma certa frequência isso. Infelizmente, às vezes até na frente da polícia. Até na frente da polícia, algumas vezes. Então, assim, é bem delicado isso, a gente tem que entender e a coisa é meio meio maquiavélica no seguinte sentido, que até começar a se perceber claramente o prejuízo que tu pode ter em não seguir a LGPD e não respeitar integralmente a LGPD, até chegar nesse ponto, até não se perceber a necessidade disso, o quanto isso pode botar o rei em perigo, né, que Maquiavel ali tá dando sugestões pro rei conseguir, né, manter o seu reinado lá de boa, né, o governante lá conseguir, não tá muito preocupado com algumas outras questões, mas assim, até se perceber isso, tiver essa noção de impacto financeiro, como advindo da concretização de uma ameaça relacionada à quebra de segurança de dados pessoais, né? Enquanto isso, essa barra for baixa, vai se perceber que, não, o investimento que eu tenho que fazer ainda é muito alto. Uhum. Entende? Então, assim, o investimento que eu vou ter que fazer para tornar o meu sistema completamente, ou o meu negócio, não só o sistema é uma parte, né? Mas uhum. O meu processo de negócio, a minha atuação, meu tratamento de dados pessoais adequado ao LGPD, talvez eu vou olhar e vou dizer assim, cara, é muito caro fazer isso aqui. Uhum. E eu não tô vendo assim, é muito caro porque se der algum problema, talvez nem aconteça nada e tal, é muito dinheiro para botar. Não vou colocar esse dinheiro aqui. Agora, a partir do momento em que há uma percepção de que, opa, pode ser muito caro eu não tomar ação nenhuma ou fazer isso aqui errado, né, ou não tratar adequadamente, não documentar, não conseguir mostrar o que eu tava adequado antes de um incidente, se começar a ver essa preocupação, bom, aí tu vai colocar na balança, né? Eu posso uhum. perder 1 milhão ou posso investir X, que é muito menos do que 1 milhão, né? Então... Mas é que é o mercado, aí é que tá, né? É um pouco, eu acho que tem vários elementos aí, acho que a gente já pode ir se encaminhando, né, Vinícius, pro já deu fim. 1h15 quase. 15, né? 15. É um pouco aquela questão da cultura, né? A gente fala a gente se inspira no modelo europeu. Eu uso o exemplo, eventualmente em aula, uso esse exemplo, né? Eu visitei uma igreja uma vez na Itália e quando você ia fazer lá os seus votos pedidos para pessoas doentes, tinha lá o formuláriozinho de pedidos e tinha um disclaimer da LGPD numa igreja, entendeu? Então, eu nunca vi nada parecido aqui. Dado pessoal sensível. Claro. Fulano Sim. e tal está com a doença tal. Tio, fulano de tal, que está com a doença tal. Então, claro, esse é um exemplo bem extremo. Na Europa também você tem coisas muito erradas acontecendo. Tem aquelas empresas que ainda não se adequaram. Tem tudo isso, né? Não é também uma coisa assim perfeita. Mas assim... A gente, na verdade, tem sim esse problema da dificuldade de muitas... Da falta de maturidade empresarial. Esse é o ponto. Né? Você tem todas as questões relacionadas ao próprio capitalismo, que é isso que você colocou, ou seja, certas decisões de custo-benefício muito imorais, que a gente falou várias vezes. Que eu acho que tá na razão de tudo. Tu investe em segurança quando tu pode perder dinheiro. Vai investir em adequação LGPD quando tu puder perder dinheiro. Pois é, mas aí é que tá... Para além dessa análise de custo-benefício e de eventuais decisões imorais ou antiéticas que você teria, né? Uhum. Você tem, a partir de agora, uma questão que vai envolver um dever regulatório, ou seja, você tem o dever de cumprir aquela regulação. Então, nesse sentido, não sei se é possível você calcular isso, né? O custo de descumprir leis. Você tem uma certa, eu diria, uma certa pretensão, né? De achar que aquilo será barato, porque você tem, e eu comentei isso logo no início da minha fala lá, no âmbito da segurança, que é uma coisa que nos atormenta um pouco, né? Você tem um imponderável da insegurança. O que é o imponderável da segurança? É aquilo que está fora do nosso controle. Você tem, né, a vida é muito complexa, você tem muitas coisas fora do controle das pessoas. Então, você ainda tem esse imponderável, e a depender do imponderável, a falta da tomada de boas práticas de segurança e de proteção de dados, pode trazer consequências imprevisíveis. E é essa pretensão que muitos gestores têm de dizer, não, eu vou economizar aqui, vou fazer aquela minha análisezinha de custo-benefício. Cuidado, né? Porque isso pode ser realmente muito perigoso. E você tem um elemento de demonstração dessa ideia do cara que é negligente, né? Não há mais espaço para negligência e para imprudência na área de segurança da informação, por tudo que a gente falou. E aí entra nessa equação, nesse baile, que a gente já está dançando essa música também há bastante tempo, né, Vinícius? Mas agora Sim. O encarregado entra nesse baile da segurança. O encarregado também vai dançar nesse baile da segurança. Uhum. Até uma das brincadeiras que se fez lá no evento era o pessoal chamando o encarregado de sobrecarregado, né? Sobrecarregado. O encarregado é sempre sobrecarregado. Então, por uma imposição legal, esse cara, o encarregado e as encarregadas, em grande número encarregadas lá também, Vinícius, não é só encarregado ou encarregadas, eles também vão entrar nesse baile e eles também vão ter que se envolver em toda essa prática da segurança. A parte da gestão de incidentes é somente uma. Uhum. E no final das contas, o encarregado, ele tem o poder de ser um vetor de mudança também para a segurança, sabe? Sem a dúvida. Própria segurança, se for inteligente, a própria área de segurança, ela pode se beneficiar da participação do encarregado, porque ela pode conseguir promover ações que antes ela não conseguia promover e que agora, pela via legal, porque a lei manda, ela pode se utilizar também do apoio do encarregado. Então são algumas interações aí que podem nascer dessa conversa. A gente já viu nesses anos todos, né, Lerner? São 20 anos atuando nessa área. A gente já viu muito conflito de interesse na área de segurança da informação. E envolvendo o carregado mais ainda. Ainda mais quando a gente fala não só do dinheiro no final, que eu acho que ainda no fundo, tá? É o que faz a música tocar nesse sentido. Mas também tem o esquema da pressa dos cronogramas, do time to market, né? De um determinado produto. E essas coisas, segurança, LGPD, normalmente vão ficando pelo caminho, né? Então, se você que nos ouve se identifica com essa situação, não se sinta tão mal. Se sinta mal pra resolver, né? Mas não se sinta tão mal, porque é meio que o que a gente encontra de comum, assim. Fora grandes empresas que têm uma preocupação com compliance e tudo mais, tem muita gente que nem encarregado tem ainda, né, Guilherme? Não tem nem encarregado. Aí tem encarregado, mas não tem... Não de fato. Ou tem de fato e não... E não tem tempo para atuar, ou não tem espaço para atuar. Então, é realmente bem delicado. É aquele para encerrar agora de verdade. De verdade? É um pouco aquilo. Até te mandei o link aí, Vinícius. É um artigo do Ross Anderson, né? Infelizmente falecido aí recentemente. Eu falei do livro dele em duas lives já. Assim, ele fala sobre a parte dos atributos, né? Sim, inclusive. Ele tem um artigo que é Why Information Security is Hard, an Economic Perspective. Que ele vai um pouco nessa tua linha, assim, né? Claro que numa perspectiva de economia, talvez microeconomia, né? Uhum. A questão dos incentivos, dificuldade de distinguir o bom do mal, questões psicológicas, essa capacidade que tu acha que tem de prever as coisas ou de achar que as coisas não vão acontecer contigo, que é típico do negligente na área de segurança, né? Então fica essa recomendação, a gente não tinha trazido nenhuma recomendação aqui, fica o artigo do Ross Anderson. Eu coloquei no chat ali, então eu já aproveitei, já coloquei os links todos os episódios que a gente foi citando, já fui colocando já no chat, depois isso vai parar na descrição, inclusive lá no nosso feed. Isso, Guilherme? É isso. Então tá, agora teve um pouco mais de tempo do que lá no evento pra poder destrinchar esse assunto. E ainda assim, eu acho que ficou muita coisa ainda. Ficou coisa, né? É um assunto que é bastante complexo, não é uma coisa que se resolve em uma hora de conversa. Então, agora eu deixo, faz tu assim, né? Então tá. O encerramento é sempre igual, é que é assim, ó. Então esperamos que todos tenham gostado do nosso episódio e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!